gostando tanto pra desistir assim. Desistir não dá, porque assim pode até ser o fim. Você está em tudo que eu penso, não vou ficar aqui sofrendo, sofrendo, vai ser ruim, porque eu me apaixonei. Agora eu sei que o amor faz sofrer, faz doer, mas agora não dá pra acabar, mesmo assim eu imaginei eu sem você. Agora eu sei que o amor faz sofrer, faz doer, mas agora não dá pra acabar, mesmo assim eu imaginei eu sem você. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Agora eu vou falar, vai ser ruim viver assim. Eu vou resolver, porque assim posso até te perder. Gostando tanto pra desistir assim. Desistir não dá, porque assim pode até ser o fim. Você está em tudo que eu penso, não vou ficar aqui sofrendo, sofrendo, vai ser ruim, porque eu me apaixonei.